Aí promotor, pesadelo voltou. Censurou o clipe, mas a guerra não acabou. Ainda tem difusão a cada 13 minutos. 10 cidades entre as 15 mais violentas do mundo. A classe rica ainda dita a moda do inferno. Colete à prova de bala, embaixo do terno. No ranking do sequestro, quarto do planeta. 51 por ano com capuz e sem orelha. Continua a apologia na panela do barraco. Ó empresário na Cherokee desfigurado. 180 mil presos, menor decapitado. Cabeça arremessada no peito do soldado. O sistema carcerário ainda é curso pra latrocínio. Nota 10 no ensino, de queima seguro vivo. Família amarrada, miolo pelo quarto. Alô, point no doutor pra ver dólar no saco. Destaque da TV, sensacionalista. Que filma sem pudor o trabalho da perícia. Contando buraco no crânio, no corpo do boy morto. Pela Glock que o sistema porco põe no morro. Mas pra mim é 286 quando falo do sangue que escorre do pescoço do vigia. Dentro do carro forte, quanto descanso pra periferia. Transformar meu povo em carniça. Tem facção na fita, sanguinário na rima. Pode censurar, me prender, me matar. Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar. Pode censurar, me prender, me matar. Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar. Pode censurar, me prender, me matar. Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar. Pode censurar, me prender, me matar. Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar. Não tem inquérito pra TV que tenha vadia numa novela da 678, sem ministério nem censura. É só meu rap que é nocivo pro sistema hipócrita. A justiça não quer ouvir que o moleque que vai das costas. Pode invadir seu AP, derrubar sua porta. Matar seu parente pra pagar treta de droga. Se tem sangue eu canto sangue, se tem morte eu canto morte. Relato que leva o ladrão pro cobre. Não sou eu que coloco o mano lá no banco. Estourando gerente, saindo trocando. Foi na TV que eu vi parte da polícia deitada, assistindo o resgate, dominada, desarmada, delegada, chorando, desistindo do emprego. Meu clipe ainda era um sonho e a real um pesadelo. Eu não preciso estimular o latrocínio, nem o sequestro relâmpago num empresário rico. O Brasil não dá escola, mas a metralhadora. O Brasil não dá comida, mas põe crack na rua toda. Não vem me colocar de bode expiatório. País falso moralista, é você que quer velório. Haiti é da mansão, fazendo oração, esperando o contato do sequestrador em vão. Seu filho deve estar morto, quer saber por quê? Combater violência aqui é me calar ou me prender. Pode censurar, me prender, me matar. Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar. Pode censurar, me prender, me matar. Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar. Pode censurar, me prender, me matar. Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar. Pode censurar, me prender, me matar. Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar. Porque não olham pro moleque sem infância no morro. De oito na cinta, sanguinamente apetitoso. Homicídio, latrocínio, só profetizo óbvio. Cercado pelo crack, a consequência é óbito. Vendo sua mãe catando fruta apodrecida, rasgando o lixo, comendo o resto da burguesa. Galinha metida que quando vê um da favela pisa, acelera. Nessa cadela só é gente que tem lagosta na panela. A criança vira um monstro com 13 no pente. Quando percebe que a propaganda de bike, videogame, play center, tênis, Danone, Mac e lanche é só pro filho da madame. Carboniza um corpo, desfigura um rosto. Quando vê que pra ele é só pipa, água de esgoto. Não é desculpa pra revolta porque não é seu filho. O seu tá de auge, alimentado, bem vestido. Vai se tornar empresário bem sucedido. Não vai precisar gritar assalto e nenhum ouvido. Facção é só o retrato da guerra civil brasileira. Da carnificina rotineira. Assusta menos que o menome do louco espalhando seu miolo pelo visor do caixa eletrônico. Pode censurar, me prender, me matar. Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar. Pode censurar, me prender, me matar. Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar. Pode censurar, me prender, me matar. Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar. Pode censurar, me prender, me matar. Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar. Pode censurar, me prender, me matar. Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar. Pode censurar, me prender, me matar.